Panorama Agrícola para 8 de agosto de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é quarta-feira, 8 de agosto de 2012, noite de lua cheia. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Um abraço para você. Na mesa de áudio, nos trabalhos técnicos, estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. Comer e coçar é só começar. Esse é o ditado de hoje. Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma dica de saúde. Na entrevista, Caçador inaugura laboratórios. E no noticiário, seminário com famílias do crédito fundiário em Bandeirante, no Extremo Oeste. E encontro de mulheres agricultoras em Ascurra, no Vale do Itajaí. Participe do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se você bebe todo dia, mesmo que a mesma quantidade, cuidado, você pode estar desenvolvendo o alcoolismo. É hora das notícias. Amanhã, dia 9, acontece o 10º Seminário Municipal do Crédito Fundiário de Bandeirante, no extremo oeste de Santa Catarina. Será no Centro de Múltiplo Uso de Bandeirante, com o objetivo de promover troca de experiências, motivação para a qualidade de vida e jogos de integração entre as famílias. A promoção é da EPAGRE, da Prefeitura de Bandeirante e do Comitê Municipal de Crédito Fundiário. Haverá café colonial, palestras sobre qualidade de vida das famílias no meio rural, momento cultural e jogos de integração entre as famílias do Programa de Crédito Fundiário de Bandeirante. Amanhã, dia 9 de agosto. Na sexta-feira, dia 10, ocorre em Ascurra, no Vale do Itajaí, o 20º Encontro Regional de Agricultoras da região de Blumenau. Como falamos, em Ascurra, com a palestra Desafios da Sucessão na Agricultura Familiar e a palestra Mulher, Você é Vencedora. O encontro é promoção da EPAGRE e da Prefeitura de Ascurra. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com o gerente da Estação Experimental da EPAGRE em Caçador, Gabriel Leite, sobre a inauguração de 2 laboratórios na Estação Experimental. Quais foram os laboratórios inaugurados, Gabriel? Bom, nós na última sexta-feira, então, inauguramos aqui na Estação de Caçador 2 novas estruturas, colocando à disposição da comunidade científica e também dos produtores, né, 2 laboratórios. Um seria uma reforma completa do laboratório de ensaio químico, proporcionando que essa nossa estrutura esteja dentro do sistema de boas práticas laboratoriais e, se haver necessidade, até mesmo colocá-lo dentro da ISO 15025. E ISO essa necessária para alguns produtos de análise de efluentes de água que necessários para ter aprovação para exportação. E isso vem também encontro a melhoria dos equipamentos internos do laboratório, com aquisição num montante de quase R$2 milhões de novos equipamentos, que vão trazer uma otimização, uma rapidez de resposta na entrega dessas análises para os produtores e pesquisadores da EPAGRE e de outras instituições. E, do mesmo modo, um novo laboratório, para atender a demanda do Ministério da Agricultura, que é uma nova estrutura de manipulação e armazenamento de agrotóxico, para, como já disse, ficarmos dentro da nova legislação, possibilitando novamente que a Ipagre Caçador possa testar produtos químicos, visando os trabalhos de registro desses novos químicos. E isso, dentro da nova legislação do Ministério da Agricultura, demandava uma estrutura totalmente nova, onde esses novos químicos têm que ser trabalhados separadamente daqueles agrotóxicos comumente utilizados dentro da unidade, né, para tratamento tradicional das lavouras, e como também captação e destino adequado desses efluentes químicos, que hoje é numa novo sistema de evaporação, né, dessa cauda, ficando após no fundo a parte sólida e depois sendo retirada e acondicionada e encaminhada para o local adequado. Perfeito. Gabriel Leite, no caso da reforma do laboratório de ensaio químico, que tipo de análise esse laboratório faz? Bom, o nosso laboratório de ensaio químico Caçador tradicionalmente trabalha com análise de tecidos vegetais. Basicamente folhas, né, analisando os teores minerais nas folhas, auxiliando desse modo a programação da fertilização das lavouras. Isso junto com um apoio, né, à análise de solo que os produtores também têm que fazer. Então, análise de solo mais uma análise de folha nos dá uma ideia do quanto que foi exportado, retirado de nutrientes do solo, dando a possibilidade dos técnicos fazerem um bom cálculo para a reposição desse material, desses minerais extraídos do solo. Também, tradicionalmente, fazemos trabalho de análise de polpa de maçã, também analisando os teores minerais ali presentes, que vai indicar para os produtores o potencial de armazenagem que essa fruta tem. Então, dependendo da relação de minerais presentes na polpa da fruta, nós temos condições de prever o potencial de armazenamento dessa fruta, se ela é boa para ficar dois meses na câmara ou com potencial até de 6 a 8 meses armazenada em câmara frigorífica. E com esses novos equipamentos agora disponíveis, né, que vão entrar em funcionamento já no próximo mês, nós temos a capacidade praticamente de analisar toda a tabela periódica dos elementos. Isso quer dizer trabalhar com análise de presença de metais pesados, não importa em qual tipo de amostra, inclusive até, se for o caso, nos possibilita até a análise de resíduos de agrotóxicos. Então, essa é uma nova linha de frente, né, que estamos abrindo aqui na Ipagre Caçador e também colocando à disposição logo mais para a comunidade produtora, não só na análise do seu produto, como também para estudos de impacto ambiental que a produção agrícola ou industrial tem interesse de medir. Correto. Conversamos com Gabriel Leite, gerente da Estação Experimental da Ipagre em Caçador, sobre a inauguração desses dois novos laboratórios. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.